Ela quebra tudo no beat de Portugal. Urojo, é na hora no Rolex, é, esperando você ver, é, faz o tempo que eu sumi, mas agora que tô aqui. Nós pode fazer o que quiser, escolhe o hotel que eu te fudo onde nós tiver. É Davi Copacabana, aste direto pra base, ela tem vida de bacana, se envolve com os cria da fac. Seus olhos brilham me olhando, baby, te beijo todas as partes. Eu sei que falta um homem pra te falar todas as verdades. Dentro dela é o paraíso, nós fode sem compromisso. Nós dois seguindo o instinto. Instinto selvagem, instinto selvagem. Aste direto pra base, ela tem vida de bacana, se envolve com os cria da fac. Cê é momento antes da fama, baby, você de quanto é covarde. Ó que manda abrir o strip club, ó que manda fechar a boate. Dom Perignon na taça dela, faz gente brinda comigo. O momento é inesquecível e o clima é propício. Joga aquele vestido mais caro da Valentina. Tu é uma obra de arte, quando eu vejo eu admiro. Domingo Santo Cupido, roncada de bacana. Desce aí lanterna verde, faz amiguinha da França. Patrocínio do cliente, deixa ela mais gostosa. Foi na JK Estética e saiu mais poderosa. Ela gosta de acessórios e deixa ela no glamour. Sexta-feira ela cola com as amigas no sul. Joga a bolsa da Ives, vestido da Hermes. Perfume nítido no corpo da paniquete. Dentro dela é o paraíso, nós forte sem compromisso. Nós dois seguindo o instinto. Instinto selvagem, instinto selvagem. Ela tava em Copacabana, aste direto pra base. Ela tem vida de bacana, se envolve com os cria da fac. Cê é momento antes da fama, baby, você de quatro é covarde. Nós que manda abrir o strip club, nós que manda fechar a boate.